sofrer. Faz que me mata, e se não mata, fere. Pedra preciosa, doce sedução, linda flor do campo, fonte de inspiração. Como disse o poeta que escreveu esses lindos versos, como fez com a aquarela o pintor que pôs o sentimento. Preta, branca, não importa a cor, gorda, magra, cheia de amor. De cabelo duro ou liso, não importa. De cabelo curto ou comprido, a gente gosta. Sensualidade de sobra, todas têm. Sabe por seu charme, como ninguém. Mulher guerreira se tornou independente. A base da família com o pensamento adiante. Predestinada pela força e coragem. Ganhou espaço com méritos de igualdade. Seus olhos, seu sorriso, seu jeito me fascina. Eu quero ter você ao meu lado, sempre em minha vida. Ai, quanto querer cabe meu coração. Sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Ser ou não ser, eis a questão. Linda, maravilhosa, pura paixão. Bem, o que falar de você, mulher guerreira? O que falar de você, minha estrela? Que ilumina, brilha no meu querer. Satisfaz meu ego em ter você. Sei o quanto é duro e falho o não saber reconhecer o doce ser que é você. Mulher, mulher, pra toda hora. No trabalho, em casa, mundão afora. Independente, caliente, sempre atraente. Carinhosa, sensível, faz nossa mente. Exclusivamente a onda que nos faz sofrer. Faz que me mata, se não mata, fere, segue. A minha sina, minha vida, só por você. Só por você, meu bem querer. Meu coração, ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Ai, quanto querer cabe meu coração. Sofrer.